Você está na sintonia da ZYK356, 700 kHz, 1 kW de potência. Esta é a Rádio Batovi de São Gabriel, Rio Grande do Sul, emissora integrante da Rede Gaúcha Sat de Jornalismo. Neste momento, entra no ar um gaitaço para Jesus. Parceria com Loja Construção e Companhia. Rádio Batovi, ZYK 356, 700 kHz. Afiliada à Rede Gaúcha Sat.